Parada 10 com 8069, sábado, boa noite. Boa noite, 69, autorizado alinhar rede, colar cistro 0, vento 1 no 0 grau, 089. Autorizado, ondular, salha bem, para decolar, voo 9090. Não é preciso livrar pista, eu vou um 869 para cheque de equipamento. Gente, vai necessitar vou retornar o gate? Não, posso sair aqui na primeira direita? Gente, pode livrar aí a direita via Charlie, ingressar no parque até o portão 7. Normalizou o nosso equipamento. Obrigado. Decolagem autorizada, 120 com 7. Autorizada decolagem, 190, vou 1869. Oi, boa noite, Sam. 3897, ponte espera da pista 10, tá pronto. 3897, Aline decola, pista 1-0, vento de proa com 8 nós. Aline decola da pista 1-0, canto 3897. 1897, aos 18, controle 120, decimal 80, boa viagem. Obrigado, boa noite. China 6201, autorizado Daniel de decolar, China 0, vento 120 graus, 7 nós. Decola, 601. Para a prova 3283, tá? Prova 3283, observe a rolagem do tráfego à sua frente, a porta é de manter o sistema zero. Tente de manter no 0323. China 6201, decolado 224, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Três, decolagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, 7 nós. Salvador, boa noite, Bruno 64, ponto espera pronto. Voo no 645, alinhar e manter, pistola 0. Pistola 1-0, Bruno 64. Tan 3283, decolado 1-27, controle 1-208, boa. 08 boa. Volume 645, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 79. Autorizada, decolagem, pistão 0, volume 645. Continue a aproximação, ajuste no 0, no 2, aguarde, pista livre. Fala na atualização, vou no 966. Volume 645, decolado 30, controle 120, decimal 80. 2080, boa noite. 1966, avistado, pouso autorizado, 60, vento 120 graus, 7 nós. Sente, vou no 966, tem pouso ali, 10. 966 solo, aos 34, direita, 121, decimal 1, solo. Direita, 121, 966. Salvador, boa noite, é o Pastor 03. Pastor 03, tráfego avistado, ajuste no 012, pouso autorizado, pista no 0, vento ano no 0 graus, 8 mais. Pastor 03, livre pouso. Tente Solos 47, ele vai estacionar a parte militar, seu gostaria. Boa noite, pastor. Obrigado, chame táxi.